quero chegar, chega fácil. Vários carros importados, luxuosos edifícios, conforto, mansões, poder aquisitivo. São poderosos, usufruindo do bom e do melhor, enquanto o nosso povo se encontra na pior. Veja só como está a nossa situação. Periferia sufocada, véi, pela opressão. E o subsídio é raro da parte do governo, que ao invés de ajudar só vem causando pesadelo. Transtornos com campanhas, é, nossas promessas insignificantes, sempre as minhas conversas. Informação é o nosso escudo, mas está ausente, pois educação decente está fora do alcance da nossa gente. Vejo mendigo que pede esmola, moleque distante da escola, maluco morrendo no crime, família de luto, a mãe que chora. Histórias repetitivas, tragédia no dia a dia, problemas ignorados, deixados de lado pela burguesia. Cidadão desempregado, com aluguel atrasado, panela vazia, barraca, o capitalismo pegando pesado. Miséria, pobreza, o futuro é incerto pro desfavorecido, que não tem benefício nem privilégio. Igualdade social pro quadro injusto que nunca muda, no país do futebol e do carnaval. A verdade se oculta com a televisão, novelas, alienação, perfeita lavagem cerebral na mente da população, que vive carente de recursos na parte da sobrevivência. E a consequência disso tudo é o aumento do crime, da violência. Isso é o sistema na ação, mano, querendo nos destruir. Chega de tanta injustiça, não podemos mais nos omitir. Chega de omissão, chega de covardia. Fonte de informação e face crítica denuncia as faces de um sistema, maltrata o povo da periferia, corrupções e injustiças. Esse é o nosso dia a dia. Chega de omissão, chega de covardia. Fonte de informação e face crítica denuncia as faces de um sistema, maltrata o povo da periferia, corrupções e injustiças. Esse é o nosso dia a dia. Se omitir, não vou do século passado ao atual, nada mudou. Os negros são tratados sem nenhum valor, porém é complicado. Só quem é negro está ligado que o sistema é só pressão, de todas as formas, de todos os lados. Só posso até dominar e conquistar o seu espaço. Sabemos que não é fácil, mas na medida do possível, lute e resista. Não seja mais um escravo dominado por governantes que não enxergam as suas falhas. Atos canalhas homicidas nos espaços, nas batidas, face crítica denuncia. A omissão da verdade, da igualdade social, pretos, pobres e brancos tratados de igual pra igual. Sem preconceito ou pagação de pau, sem esse papo, que boy é cidadão. E todo favelado tem que ser ladrão, irmão. Preste atenção, televisão, pouca verdade e muita ilusão. Vários políticos roubam e não são presos, ficam impunes, pois o dinheiro controla, manipula mesmo tudo. Não seja mais um escravo desse maldito mundo. Não somos o que você pensa, pelo contrário, somos contra as injustiças desse sistema que se omite da real. Pra eles é normal ver saber que tem uma pá de gente vivendo como animal, jogado nos becos, nas periferias. Maldito estilo de vida imposto pela burguesia. E no DF, no entorno, é sempre a mesma rotina. Aumento da violência, droga, chacina. Eternamente, essa é a nossa sina. Sem omissão, os guerreiros se expandem e vão bem mais além, falando a verdade sem ter medo de ninguém. Coragem pra quem tem e trago no peito, apesar de pobre e preto, não nos trate com respeito. Chega, basta dessa palhaçada, dessa farsa. Chega de omissão, chega de covardia. Fonte de informação e face crítica denuncia as faces de um sistema, maltrata o povo da periferia, corrupções e injustiças. Esse é o nosso dia a dia. Chega de omissão, chega de covardia. Fonte de informação e face crítica denuncia as faces de um sistema, maltrata o povo da periferia, corrupções e injustiças. Esse é o nosso dia a dia.